pelo instinto de sobrevivência. Ainda muito novo, mas com muita experiência, buscando ser um hunter para poder entender o que é que leva um pai da sua família a esquecer. Tudo bem, nada vai me abater, algo assim tão importante é o que eu quero conhecer. Mas vamos ver o que vou ser capaz de fazer, pra superar cada prova no exame Hunter. Fase após fase, teste após teste, a cada etapa minha habilidade cresce, descobrindo meus poderes em meio ao perigo. Inteligência intuitiva se desperta no caminho, pensamento rápido, gênio na batalha, ações imprevisíveis, intuição que nunca falha. Preparado pra caçar, já nasci com este dom. Hunter, o meu nome é Gon. Então eu sempre vou correr, eu vou correr até eu ser um hunter. Go, no meu instinto eu vou seguir, vou seguir até meu sonho atingir. Então eu sempre vou correr, eu vou correr até eu ser um hunter. Go, no meu instinto eu vou seguir até meu sonho atingir. O instinto que me guia no caminho certo, cada prova que eu passo sinto que estou mais perto. Não importa o quão difícil seja todos os desafios, a vontade de vencer supera todos os inimigos. Altamente sensitivo, sempre atento estou, não é fácil entender como realmente sou. Calmo, mas também perigoso, não me dê motivos para eu ficar nervoso. Poder de aprendizagem como ninguém, a arte dominada sem saber o que é nem. O punho que detém uma força destruidora, jogo quem pôr, pedra, papel, tesoura. Incrível poder de observação, visão além do alcance, olfato e percepção. Preparado pra caçar, já nasci com este dom. Hunter, o meu nome é Gon. Então eu sempre vou correr, eu vou correr até eu ser um hunter. Gon, no meu instinto eu vou seguir até meu sonho atingir. Então eu sempre vou correr, eu vou correr até eu ser um hunter. Gon, no meu instinto eu vou seguir até meu sonho atingir. Mais uma vez, tamo junto, mais uma semana. Pode crer, incrível poder de observação, visão além do alcance, olfato e percepção. Preparado pra caçar, já nasci com este dom. Hunter, o meu nome é Gon. Então eu sempre vou correr, eu vou correr até eu ser um hunter. Gon, no meu instinto eu vou seguir, vou seguir até meu sonho atingir.